barba, vem com barba, vem, vem, vem. Eu tô querendo parar de rolê, eu tô saindo só pra ver você. Só pra ver você. O barba só quer você, bebê. Andam falando muito sobre mim, só tá faltando tu admitir que tá louca por mim. Mas diz que gosta de cachaça, de rolê, de paredão, de curtir com as amigas, vaquejar ostentação. Mas eu sei que não, eu sei de tudo dentro do seu coração. Gosta de cachaça, de rolê, de paredão, de curtir com as amigas, vaquejar de ostentação. Mas eu sei que não, eu sei de tudo dentro do seu coração. Ontem à noite você sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo. Tá me querendo, mas não quer correr o risco. Ontem à noite você sonhou comigo, e pra você eu tô sendo um castigo. Tá me querendo, mas não quer correr o risco. Vem! Tá me querendo, mas não quer correr o risco. Tá me querendo, mas não quer correr. Saindo só pra ver você, só pra ver você. Andam falando muito sobre mim, só tá faltando admitir que tá louca por mim. Mas diz que gosta de cachaça, de rolê, de paredão, de curtir com as amigas, vaquejar de ostentação. Mas eu sei que não, eu sei de tudo dentro do seu coração. Gosta de cachaça, de rolê, de paredão, de curtir com as amigas, vaquejar de ostentação. Mas eu sei que não, eu sei de tudo dentro do seu coração. Sonhou comigo, e pra você eu tô sendo castigo. Tá me querendo, mas não quer correr o risco. Ontem à noite você sonhou comigo, que pra você eu tô sendo castigo. Vem! Tá me querendo, mas não quer correr o risco. Querendo, mas não quer correr.